¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que apareceu na vida. Maria sai pastando porque Deus fez tão bonita. Maria de Lourdes, por que me pediu uma canção pra ela? Carmencita, porque ela sussurrou, seja bem-vindo no meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício. E lá, Ilaí, por que quis me ver e foi lá no hospício? Salete, fecha fé, que é um chá de café que eu gosto. E naquela semana tomar chá fé foi um vício. Andréia na estreia, no segundo dia meus laços de fita. Cíntia, porque embora choque rosa é cor bonita. E Ana, porque parece uma cigana da ilha. Dulcina, porque é santa, é uma santa e me beijou na boca. Azul, porque azul é cor e cor é feminina. Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto. E pra dar o salto, me amarro na torre no alto da montanha. Maria Aparecida, porque apareceu na vida. Maria Sebastiana, porque Deus fez tão bonita. Maria de Lourdes, por que me pediu uma canção pra ela? Carmencita, porque ela sussurrou, seja bem-vindo no meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício. E lá, Ilaí, por que quis me ver e foi lá no hospício? Salete, fecha fé, que é um chá de café que eu gosto. E naquela semana tomar chá fé foi um vício. Andréia na estreia, no segundo dia meus laços de fita. Cíntia, porque embora choque rosa é cor bonita. E Ana, porque parece uma cigana da ilha. Dulcina, porque é santa, é uma santa e me beijou na boca. Azul, porque azul é cor e cor é feminina. Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto. E pra dar o salto, me amarro na torre no alto da montanha. Yeah. Somos demasiado, sí. No podemos parar, no ver todo lo que yo tengo dentro. No lo vas a poder ver. No, no. Esse é o Supaelo, aquele ali é o Supaelo. É da Espanha. E esse no canto inferior direito é o Rock Tribe da Turquia. E o Seb da Holanda. Hey Seb, how are you, my friend? I would like you to play the beat, Seb. DJ Seb, can you play the next beat? Hello everyone. Please. Aquele ali é o Seb, que tá balançando a cabeça ali. Thank you. Beleza, beleza. Vamos chegar aqui pro final. Vou mostrar um pouco aqui do público, se tivesse como ligar a luz para o pessoal ver vocês. Né? Dar uma equalizada aqui rapidinho, meu bom. Vamos só melhorar o som aqui. Rapidinho. Dois na humildade da minha vida. Cara, o som tá muito ruim aqui. E eu entendo que é culpa nossa, porque a gente tem um problema de feedback. O som que vem da sala vai pra lá e volta, aquela coisa. Mas eu queria ver se a gente conseguia melhorar. Eu entendi porque você abaixou, porque tava dando microfonia, né? Brasil! Mas se eu já baixei um pouquinho aqui. Aí eu queria ver se dava pra gente aumentar um pouquinho pra ouvir melhor a batida. Se essa distorção é um problema da caixa. O que você acha? Aquela caixa tá saindo também. Será que dá pra virar aquela caixa pra cá um pouquinho? Aquela caixa ali. Que a gente não ouve direito. É, virar um pouquinho pra. É, só um pouquinho pro meio. Aí. Tá saindo aí? Beleza. A gente se conheceu pela internet, né? Na pandemia, no auge. A gente se conheceu